Bom, pessoal, vamos voltando agora então com o nosso bloco das perguntas e da aposta, né? Só eu vou dar o palpite essa semana para o final de semana em Pocono. Então vamos lá, então, pessoal, de começar com as perguntas, como sempre, lá no Big One Brasil, aonde que o André aqui, ele faz a sua pergunta aqui e começa assim. E aí, galera do podcast, sempre com ótimos pods. Vocês não acham que é necessário o Buscha ter ter a equipe 54 na truque e ele correndo 4 vezes até agora já deve fazer mais que o Buba? Bom, realmente é desnecessário. Para ele, para o Kyle Busch, não é necessário, porque o truque 54 é para ganhar dinheiro, né? O Kyle Busch está ganhando dinheiro com esse truque aí. Então é um truque, tipo, uma galinha de ovos de ouro pro Caio Busch, esse truque 54, ele tá sobrando aí. Então, assim, pro Caio Busch não é desnecessário, mas é desnecessário para ele. Eu penso que o Caio Busch deveria focar mais na Speed Cup, onde que realmente pega para ele, onde que realmente ele tá devendo resultado e já tá ficando um negócio bem chato pro lado, para a reputação dele. Então ele já devia ter deixado de lado essa Truck Series, nesse Nord Series, e já focar já mais na Speed Cup. Mas o Kyle Busch, dono da equipe dele, ele realmente viu o que é melhor para ele. A segunda pergunta dele é assim: ó, vocês não acham que seria interessante o Busch correr também na KN e Arca, já que ele gosta de correr com os peixes pequenos? Assim ele chegava a passar o Pérez com 200 vitórias. Porque eu vou te falar, quando ele tem corrido na Truque e na Nationwide, eu até desisto de ver. Será que nos Estados Unidos a audiência também cai quando ele corre? Bom, falando da audiência, a audiência realmente vem sofrendo quedas, mas não somente por causa do Kyle Busch. Vários fatores vêm sofrendo a queda da audiência nos Estados Unidos. Mas andei lendo uma matéria aí que essa queda de audiência não vem sendo assim uma queda acentuada igual vem mostrando, porque mudou a forma de se assistir televisão hoje lá nos Estados Unidos. Muito pessoal opta hoje para assistir um canal pela internet, uma transmissão diferente. Então, assim, realmente a medição ela vem caindo, vem sofrendo um pouco, né? Essa medição aí ela vem medindo e vem caindo a audiência, mas não é tão real como se parece. Não vem sendo essa queda acentuada aí. E pessoal, claro, o pessoal sabe que quando caiu. Eu penso que não só o Kyle Busch, mas o Scoop Drive na National World Series realmente vem fazendo ter queda na audiência aí, porque o pessoal quer ver um piloto com um contender ao título vencendo. Quer ver um Ty Dillon vencendo, um Egan Smith vencendo, um Eric Sadler vencendo, Chase Elliott vencendo, um Trevor Bayne vencendo, um James Bush vencendo, um Brian Scott, e não os Cup Driver dominando a categoria igual vem acontecendo aí. Onde que só o Joe Logano vence, Kyle Busch, Brad Keselowski, onde que essa turminha aí vem abocanhando as vitórias aí dos meninos da National Series. Bom, outra parte da pergunta aqui, que ele fala que se o Kyle Busch corresse na KN e na ARCA, ele chega a passar o Pérez em vitórias. Bom, o Pérez tem 200 vitórias mais na Speed Cup. O Richard Pérez tem. Ele não tem 200 vitórias no geral, ele tem na Speed Cup. Isso é um número, 200 vitórias na Speed Cup é um número que eu penso que é um número que vai ser imortalizado. Que o piloto não vai. Hoje em dia o piloto não consegue ter essas 200 vitórias aí. Só se o cara for muito regular aí durante 30, 20 anos aí, mas coisa que não é tão fácil assim. E falando aqui, respondendo aqui sobre a KN e a Arca, né? Falando que ele gosta de correr peixe pequeno. Bom, a Arca, pessoal, só para o André e o pessoal, né? Só para reforçar aqui um pouquinho. A Arca, ela não é da NASCAR. A Arca é uma concorrente direta da NASCAR. Então, assim, lá o pessoal, lá tem pessoal mais experiente lá. E claro, tem muito novato que corre na ARCA com olho já na NASCAR, porque na ARCA você consegue tirar a super licença para correr no Super Speedway, que é Daytona e Talladega. E já fazendo só KN, a KN você não pode fazer essas corridas aí em Super Speedway. Você precisa pular para a ARCA para depois poder andar no Super Speedway e depois você dar o passo ou para o Truck Series ou National White Series. E assim, peixe pequeno tem na KN, né? Porque boa parte do grid lá ainda são novatos ainda são pilotos que estão acostumados a andar realmente só ali no regional ali e ver quando chega na KN é uma outra organização. Mas também não tem piloto bobo não. Mas é claro também que nós sabemos que o Kyle Busch colocar um carro ali na KN ali para andar não vai colocar um qualquer carro, vai colocar um carro vencedor ali, vai colocar tudo que tem de melhor, tudo que é possível colocar de melhor no carro, para o carro realmente ter um rendimento acima da média, ele vai dominar as corridas, vai ganhar. E se eu não me engano, o Kyle Busch, ele já chegou a ganhar, ele chegou a correr na KN e ganhar algumas corridas, ele ganhou uma corrida em Iowa que era combinada da KN. Eu preciso relembrar isso aqui que eu não lembro direito a data, não sei se foi 2009, mas foi algo assim o Kyle Busch fez. Ele ganhou a corrida combinada, realmente foi em 2009. Ele ganhou a corrida combinada da KN, que é quando é a KN East e a KN West. Elas correm combinada em Iowa, valendo ponto para o campeonato de ambos. O Kyle Busch, exatamente isso. Em 2009, o Kyle Busch venceu a corrida e em segundo, quem terminou em segundo foi o Brian Archer, se não me engano, foi o Brian Archer. Aí depois dessa corrida aí, logo nessa mesma época aí, o Kyle Busch acabou contratando o Brian Archer para correr na equipe dele, mas depois acabou não dando muito certo no Brian Archer não. E recentemente, nós sabemos recentemente, né, que infelizmente o Brian Archer acabou perdendo o truque dele na Truck Series. Mas o Brian Archer com certeza é um piloto muito talentoso, quem sabe ele volte um dia aí a ter um bom carro aí, parar de ter tanto azar e ter um pouco mais de sorte. Certo, André? Espero que tenha ficado claro as suas perguntas e só pedindo desculpa, pessoal, mais uma vez que hoje estou sozinho, tá? A minha ilustríssima, digníssima esposa só fez a abertura mesmo e já está lá assistindo novela. Bom, Anderson Barbosa falou que ia caprichar nas perguntas e realmente caprichou nas perguntas. Mas vamos lá. E aí, galera do Trade, beleza? Consegui assistir full a National Series e a Sprint Cup nesse final de semana. Fantástico, realmente foi fantástico. Vamos às perguntas. National Series, sempre polêmico. A primeira pergunta é assim: sejamos justos, vou começar a descer a lenha igual ao ano passado. O desempenho do Dylan 2014 e Piquet 2013, na mesma época do ano, é praticamente idêntico, comparando as 11 primeiras etapas. Average finish 11,88 do DK e 18, perdão, 18,88 do Dylan e 18,33 do Nelson Piquet. Foram dois DNFs, né, duas corridas que não terminaram, para cada um deles, e erros de iniciante. Em termos de campeonato, Piquet sempre oscilou entre décimo, 11º e 12º. O Dylan deveria estar entre 7º e 8º, levando em consideração que ele tem quatro oponentes top a menos nas primeiras posições do campeonato. No campeonato de 2013, Piquet tinha 12, 20, 31 e 32, que hoje não são concorrentes no campeonato. O Dylan foi premiado com o um contrato da Ganassi, enquanto o Piquet nessa época já estava tomando porrada para todo lado. Por que pilotos com desempenhos semelhantes são vistos de maneira tão diferente da NASCAR? Primeira coisa que eu vou falar para você, meu querido Anderson Barbosa: o Piquet, ele é estrangeiro. O Dylan, ele é americano. A NASCAR existe muito ainda preconceito ainda em abrir as portas para o estrangeiro e fechar para os americanos. Então esse, com certeza, esse é um dos quesitos aí, um dos fatores que realmente vai ser pesado na balança. O Dylan, ele vem tendo uma carreira projetada. O pessoal acredita muito no talento do Dylan, que é o Nelson. Então ele vem sendo assim, já vem tendo um suporte desde da Kanye West e West Pro Series, né? Ele vem tendo já um suporte desde lá, que vem sendo, que é a Rockstar, que vem subindo com ele vem tendo um acompanhamento, assim, tá sendo um diamante lapidado, o Dylan Kiyosensky. Eu acho que esse deva realmente ser o termo mais correto para ele. E a Ganassi, que não é boba nem nada, já viu que esse menino aí pode ser realmente um talento muito grande lá na frente, já abocanhou ele e vai colocar na sua equipe ali. Realmente vai colocar ele, o Dylan, na equipe dele ali, na Speed Cup ali. Muito em breve, no máximo que 2 anos, ele deva já tá chegando lá na Speed Cup para fazer o time com o Ganá, para fazer o time da Ganassi ali com o Kyle Larson e o Jamie McMurray. Não sei se o Jamie McMurray saia, mas o Jamie McMurray é um piloto muito valioso ali, um piloto que hora em outra está nos surpreendendo aí. Mas quem sabe os 3 carros aí nos próximos anos, 2016 ou 2015, já tem alguma coisa ali na Ganassi ali. E só assim, só para te ajudar um pouco aí nesse quesito aí, tá? Realmente quem é melhor, quem é pior, o Piquet. Tanto o Piquet quanto o Dillon, ambos contam com equipamento Chevrolet, ambos contam e contavam com motores Hendrick, né? Porque assim, o Piquet, o pessoal apedreja alguns, né? Alguns jogou um pouco de pedra nele aí, mas tem que lembrar também, pessoal, que ele estava com o carro da Hendrick. Que realmente as pedras foram merecidas, que não era para ter feito um campeonato tão ruim assim. E o Dillon realmente está indo para o mesmo caminho aí, não é para ele fazer um campeonato tão ruim assim. Mas o Dillon também, ele vem tendo certos probleminhas aí, o Dillon, em toda corrida vem sempre sobrando alguma coisa para ele aí. Mas a minha opinião mesmo sobre o Dillon Kwiatkowski, já falei, vou repetir mais uma vez. Vocês vão ouvir só quando acabar a temporada. Eu fiz uma promessa de falar dele só quando acabar a temporada. Aí eu vou descer além de acordo, viu, Anderson Barbosa? Aí eu vou falar como precisa ser falado mesmo. Bom, vamos para a segunda pergunta aqui. Vendo agora de cabeça fria o desempenho dos rookies tão. Dos rookies de. Bicho, me perdi aqui, perdão. O desempenho dos rookies de 2014, não acho que o desempenho do Piquet não foi tão mal assim. Na minha opinião. O problema foi sempre a comparação com o Gênio Larson. Bom, os rookies esse ano aí realmente estão um pouco fraco aí, mas tá uma luta interessante, tá interessante ver esse campeonato aí. Mas assim, eu não colocaria também o Piquet Júnior aí como um dos melhores rookies aí, porque realmente o Piquet ficou devendo resultado aí. E o Piquet, quando ele viu que o negócio não estava dando muito tudo certo para ele começou a tirar e falar muito pelos cotovelos aí. Então, penso que também não é tão. O Piquet também não foi tão flor para se cheirar assim, não. E a comparação com o Larson realmente aconteceu e vai acontecer, porque o Larson, todo mundo sabe que o Larson. Tá se mostrando ser um piloto um pouco acima da média. A terceira pergunta, Anderson. Com a confirmação de Ben na Sprint Cup, o que você acha que vai acontecer com o 6 da Nationwide? Bom, se continuar no barco que tá a Roush aí, eu creio que a Roush vai acabar diminuindo as operações da Nationwide Series e vai focar ainda mais na Sprint Cup. Esse é o meu. Esse eu vejo assim, porque parece que a Roush não está precisando de patrocínio, não consegue achar um piloto certo, dar um tiro certo num piloto aí que realmente vá realmente desenvolver o carro, realmente vá extrair o leite da pedra aí, vai fazer o negócio acontecer, o negócio andar. Então até agora a Roush ainda está à procura desse piloto doido, maluco, alucinado aí para ganhar corrida na National Series. O Lando Calrissian sempre anda bem, porque nenhuma equipe grande procura ele. Bom, pessoal, é assim, ó, mais ou menos assim. O Lando Calrissian ele anda bem. Talvez falte um pouco o patrocínio, talvez falte um momento, sabe? Tá, tem vários fatores na questão aí, porque talvez eu não tenha o patrocínio que a equipe está precisando. Então, assim, o Lando Calrissian está mostrando o talento dele, está procurando, precisando da oportunidade, e com certeza, na hora que aparecer a oportunidade, ele vai agarrar e espero que ele faça bonito. Não faça como o Parker Kligerman fez na equipe que ele estava lá e acabou na Swan Racing lá e acabou sendo dispensado lá porque destruiu muito o carro. Bom, a quinta pergunta: você acha que o Daniel Soares corre um risco semelhante ao do Piquet se não o risco semelhante ao do Piquet se não destacar logo quando subir para a National Series ou até o Max banca? Bom, aí nesse caso aí, até o Max vai bancar quanto puder. Quanto puder, até o Max vai bancar ele e vamos ver, né? É difícil ainda, é um pouco cedo demais ainda para falar ainda se ele vai correr risco ou não. Vai depender muito do que ele fizer dentro da pista, do que ele mostrar o talento dele aí. É tudo muito cedo ainda para falar, mas até o Max vai investir nele aí até realmente quando enquanto durar os estoques, vamos falar assim. Bom, Split Cup, a sexta pergunta dele: o que está acontecendo com o Buchão esse ano? Ele está sempre perdendo rendimento nas corridas. Estou começando a ficar com medo dele não conseguir o top 30 e perder o Chase. Dificilmente ele vai ficar fora do top 30, dificilmente mesmo, porque mesmo talvez ele fazendo corridas médias, não tão boas assim. Os pontos que ele vem somando vem sendo pontos para pelo menos se manter ali na posição que ele está ali. Então é difícil um piloto que está abaixo dele ali conseguir resultados tão expressivos ou mais expressivos que ele e termina melhor que ele o campeonato. Mas pode ficar tranquilo aí que o Kurt Busch vai estar tá assim e espero que o Kurt Busch no Chase se dê uma renovada aí ou nessa reta final agora que daqui a pouco vamos entrar aí na reta final aí. Uma corrida pelo X, como a gente costuma falar. A sétima pergunta do Anderson, ele pergunta assim: agora com as coisas mais definidas, qual o grande favorito para ficar fora do Chase? Bom, ficar fora do Chase ainda é complicado falar, mas no momento quem está ficando fora do Chase é o Greg Biffle, que está entrando o Kurt Busch por vitórias. Mas é complicado falar aí que realmente quem vai ficar fora. Quem vai ficar fora desse Chase aí? Então, vamos esperar um pouco mais aí. Vamos esperar lá para 26 corridas, vamos esperar para 19ª, 20ª corrida aí para realmente poder ponderar um pouco mais e falar um pouco melhor. Oitava pergunta: a Michael Waltrip vai ou não? Vai ou não vai? Às vezes parece que vai decolar, às vezes parece que não vai sair do lugar. E oitava e última, ufa, qual a capacidade de SR para figurar entre as favoritas? Bom, ele fez a nona, ele acabou confundindo aquilo, colocando 8 e 8, mas é a oitava e a nona pergunta. Respondendo a oitava, então, da Michael Waltrip Racing, bom, a Michael Waltrip Racing, ela sofreu um pouco do que aconteceu ano passado, com aquele jogo de equipe lá. Então vai ser um ano duro para ela, sendo um ano, ela perdeu algumas peças importantes depois daquele episódio muito feio. Então assim, a Michael Waltrip vem se reestruturando aí e parece que ela vai, mas quem for, se o piloto ele for ali para ganhar alguma coisa ali, vai ser o Clint Bauer que deva lutar aí por alguma coisa ali, buscar algum título aí. O Brian Vickers também deva chegar perto ali, mas eu confio um pouco mais no Clint Bauer, por ele estar mais tempo no time, por ele conhecer mais a equipe, e também eu penso que o Clint Bauer tem um talento um pouco mais aguçado do Brian que o Brian Vickers. A oitava pergunta, que ele fala aqui, qual a capacidade da RCR voltar a figurar entre os favoritos? Bom, a capacidade ou a possibilidade? Mas assim, a RCR para voltar figurar entre os favoritos, tá faltando um piloto bom, um piloto de pulso firme, um piloto que realmente vai para cima, vai investe no, vai tentando ganhar o máximo de corrida E até o momento agora não tem, né? O Austin Dillon está muito cru ainda. O Ryan Newman está um pouco com medo ainda dessa equipe nova aí. Está um pouco acanhado aí o Ryan Newman aí. Então eu vejo que a equipe aí tá indo bem. Não é a melhor equipe Chevrolet, claro, né? Mas a equipe sim está indo bem, sim. Quem sabe a RCR mais pro final do ano aí acerta a casa aí e acaba terminando muito bem o campeonato e levando os seus pilotos pro Chase. Mas isso aí é quem sabe. Vamos esperar um pouquinho mais aí. Bom, pessoal, a turma do Big One aqui foi só o André e o Anderson Barbosa. Então vamos pular aqui agora para a NASCAR Home Tracks, onde que o Pedro Mugart, o nosso Pedrão aí, ele que faz a pergunta. Como aqui quem fez pergunta nós respondemos, então vamos responder também. Aí ele fala assim: eu tenho uma. Quando o Kyle Busch vai deixar de ser esse bebê chorão e vai ser um piloto de verdade que sabe acreditar um acidente ou sabe aceitar um acidente ou derrota? E quando ele vai ser campeão da Sprint Cup? Bom, essa parte do bebezão aí chorão aí, eu creio que isso aí vai ser pro resto da vida. E quando ele vai ser campeão da Sprint Cup? Lá para 2050, quem sabe, né? Ele vai ser campeão, não sei. 2050 ele consegue ganhar um título. Não, pessoal, só brincadeiras à parte aí, pessoal. Eu acho que o Kyle Busch ele reclama realmente muito. O Kyle Busch reclama muito, até um pouco demais ele reclamar muito. E assim, ele ser campeão, eu penso que ele precisa se focar um pouco mais na Sprint Cup, levar a Sprint Cup um pouco mais a sério. Deixar essa Nationwide Series de lado, Truck Series de lado, e começar a fazer vitórias consistentes, começar a ter vitórias assim para mostrar realmente que o Kyle Busch está ali, o Kyle Busch está ali para ser campeão, o Kyle Busch quer ser campeão, e isso não vem sendo uma constância, não vem acontecendo isso, e antes que o pessoal está pegando um pouco no pé do Kyle Busch aí. Mas o Kyle Busch, eu penso que se ele colocar a mão na cabeça, quem sabe até esse ano mesmo ele sai com esse título aí. Difícil, mas quem sabe ele não sai. Bom, pessoal, essas aí foram as perguntas dessa semana, pessoal, dos ouvintes. E agora vamos falar então, agora, pessoal, eu vou dar os meus palpites, ou melhor, meu palpite, né, para cada categoria nesse final de semana aí. E vamos começar lá agora em... Deixa eu abrir aqui o Entry List. Entry List. Bom, pessoal, só para lembrar vocês, pessoal, nesse final de semana, a Truck Series ela corre na sexta-feira à noite. No Texas, ela corre sozinha, tá, pessoal? Ela vai junto com a IndyCar pro Texas nesse final de semana. Então ela corre lá sexta-feira à noite a WinStar World Cassino 400. Essa que é a corrida de maior duração da Truck Series. A corrida mais longa do ano da Truck Series. Realmente é uma corrida que vai exigir bastante dos pilotos aí da Truck Series. Bom, já tô abrindo a list aqui, pessoal, da Cup World. Até o momento tem apenas 27 truques inscritos. É muito pouco. Um número muito baixo ainda de truques ainda. Mas ainda deva. A última atualização foi dia 6. Foi dia 2. Hoje é dia 4. Ainda eles vão atualizar isso aqui ainda. Deva entrar mais pilotos aí. Bom, o Ayrton Silas vai no zero de diferente. Tyler Young vai estar no 0-2. E o John Stallion no 5, o Johnny Mecheck vai estar no Truck World, Johnny Mecheck, o Brandon Newberry no 9, Jeb Burton, Timothy Pitts, o Tyler Reed que continua no 19, Justin Lofton vai estar no 20, esse piloto aí realmente vamos ficar de olho nele. Piloto muito bom lá da Arca. Ryan Blaine, Ben Kennedy, Tyler Mas, mais ou menos, Tizebel. O Eric Jones, esse piloto aí, vamos ficar de olho nele também. O Eric Jones vai estar no Truck 51. O Eric Jones é aquele piloto que eu sempre falei, pessoal. Quando ele estiver na pista, fica de olho nele, que o menino é bom. Então, o Eric Jones vai estar no Truck 51, né? E o Darrell Wallace Jr. no Truck 54. Ele vai no Truck 54 aí. E, pessoal, como tem só 27 truques, esses são os destaques. Né? Depois é o Norman Bailey, Josh Jennings, o Jamon Quiroga, Crafton Salter e Brian Silas. Bom, pessoal, quem vai ganhar essa corrida aí, pra mim, eu vou postar no Ron Ronald Jr., uma corrida longa e realmente a experiência vai fazer toda a diferença aí. Então eu penso que ele vai acabar ficando com essa vitória aí, o Ron Ronald Jr. E ele, nesse final de semana, a National Series vai descansar. A National Series não corre, ela descansa, depois ela volta lá em Michigan. E realmente quem vai correr esse final de semana é só a Truck Series. Sozinha lá no Texas e a Sprint Cup em Pocono, sozinha também, pessoal. A Sprint Cup vai estar sozinha, sozinha lá em Pocono. Se eu não me engano, a Arca deva correr no sábado. Eu só preciso confirmar esse horário aí, pessoal. Mas eu vou postar, pode ficar tranquilo que eu vou postar lá no card, lá na NASCAR Home Track do Brasil. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Aí eu peço para postar também no Big One Brasil, pessoal. Bom, entra isso aqui da. 10 Sprint Cup são 43 carros, até agora nenhuma mudança, nenhum piloto aqui de diferente aqui, que vocês ainda não sabem quem é. Só correndo o rolo aqui, que é Zelotti, Marconetti, Ambrosi, Henriques, Mears, Bauer, Buma, Quiffy, Travis Capp vai no 32, o Travis Capp vai aparecer aqui no 32, o Alex Kennedy vai no 33. O Galan Cássio no 40. Bom, pessoal, realmente é só isso mesmo de diferente. Deus, Thiago, 51. Realmente é isso mesmo, pessoal. A única diferença aqui, quem está aparecendo aqui, é o Travis Capville no 32 aqui. Essa realmente é a mudança aqui no entrelist aqui da Sprint Cup. A corrida da Sprint Cup, que é no domingo à tarde, começa às 2h30 da tarde, corrida domingo à tarde lá em Pocono. E como eu já falei, pessoal, a Arca deva correr lá à tarde em Pocono, junto com a Sprint Cup. E para mim, quem vai vencer essa corrida aí, para mim, dominou o ano passado as duas corridas. Quem vai vencer e vai vencer a terceira seguida, para mim, é o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson realmente está sobrando esse ano. E ele que vai vencer essa corrida aí, pessoal. Eu tô botando minhas fichas no Jimmy Johnson. Bom, pessoal, então terminando agora a nossa 40ª edição do nosso podcast. Infelizmente hoje estou sozinho aqui. Tem até alguns temas que eu tinha separado aqui, que é o Kyle Busch. O Kyle Busch na Truck Series National Series e Sprint Cup. Quando realmente ele vai mostrar todo o valor dele. É, claro que esse monte de vitória não precisa falar muito, mas realmente mostrar o talento dele na Sprint Cup, até aqui o que pesa, o que não pesa aí no Kyle Busch ali na Truck Series National Series. Como eu estou sozinho, esse assunto aí eu vou deixar para trazer semana que vem para debater com o Pedro e com o Hélio, que realmente vai ser mais saudável. E os outros dois assuntos que eu separei aqui foi o Casey Kane e a sua vaga na Hendrick, até que ponto está sendo vantagem ter o Casey Kane na Hendrick. Deva ser realmente ser por patrocínios, né? E o Gin Six? O Gin Six é uma pergunta muito simples aqui que eu vou fazer pro pessoal aqui: se ele melhorou as races ou não. Na minha opinião, o Gin Six ele mudou muita coisa, né? Mudou completamente o conceito de corrida. E realmente, o Gin Six foi uma das melhores jogadas da NASCAR aí. Eu que fui um opressor, agora sou um defensor, né? Mas enfim. O Gen 6 está aí, é um carro, realmente é um carro lindo e está fazendo perfeitamente o papel dele aí, deixando corridas que eram monótonas, corridas muito boas. Bom, pessoal, então encerrando já essa edição, pessoal, vocês já sabem onde encontrar a gente, lá na página do Big One Brasil. Agora o Hélio está escrevendo lá no Big One Brasil, lá agora também. Então, só procurar o Hélio lá. Procurar nós no Twitter, que o meu é @leoguina. O Pedro, que é arroba Pedro Mugardi, e o Hélio, que é arroba Hélio _Lima 42. e o Big One Brasil, que é @BigOneBrasil. Eu tenho a página lá, né? A minha página no Facebook lá, Dez Race Brasil, e o grupo NASCAR Home Tracks Brasil, que foi fundado desde 2009, né? Que eu tô na luta aí. Se vocês olharem bem na logo lá, tem a data de quando foi fundada aí aquela página NASCAR Home Tracks Brasil aí, pessoal. Bom, pessoal, vou ficando por aqui então. Boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, hora que vocês forem ouvir. Tenham uma ótima semana. Realmente vai ser um bom final de semana de corridas para nós, fãs de automobilismo. E semana que vem, com certeza, vamos estar nós três aqui, eu, o Hélio e o Pedrão aqui, para fazer um ótimo podcast para vocês. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado.